faz acontecer o que eu quiser. Fecha os olhos, tem que imaginar. Faz acontecer, é só acreditar. O poder vai nos levar pro fundo.